rádio, seu Madrugo é de Macedo. Você não foi na Globo, mas Adriana Esteves. Não pinta como eu pinto, e o Jânio é quadro. Saiu de furacão, sou o Tony Tornado. Gosto de vinho tinto, enquanto a Débora é seco. O biquíni é cavadão, os mostram tudo, assis o rego. Não comecei agora, Marjorie este ano. Cês estão mais pra mim, enquanto o Celso é russomano. Leonardo da Vinci, Joãozinho Trinto. D2 fuma um, aí o Celso pita. Meu Superman tá na criptonita. Queria ser Tupac, ele esquecer Anitta. Não entendeu o que eu disse, aperte a tecla pause. O Pateta usa teclado, aí o Mickey Mouse. Só esse Blue, o Junior Red e o Chris Brown. Não fiz IASIS, mas sei que o color é frau. Homem que é homem, larga na mão, mostra que é fera. O Lula vai vir de PT e o José de Serra. Espera, quem é não amarela, eu sei que não gela. Se a Bárbara é paz, eu tô pronto pra guerra. Tem festa no AP, então só vai sobrar os cacos. Tô derrubando os prédios enquanto a Tati só quebra barracos. Na escolinha do Raimundo eu não fiz o tema, porque ganhei na Mega. Tu só morre uma vez, Alanis morre sete. Eu não erro uma rima, mas aí o Cacá Rossetti. Curto boom bap há anos, a Cameron Dias. Se a Patrícia for poeta, Bruna é surfistinha. Mastiquei o dicionário, Aurélia, Dona e Bananinha. Sei que eu não faço, só não sei se a Beth faria. Não vem me vencer no freestyle, pois eu conheço seu truque. Você é o Superman, o Luciano é o Sim. O dono da boca é o alho que tem dente. Vou tomar um café enquanto aí a Cláudia Leite. Dominei a cidade, o Martinha Vila valeu. Essa mata, vocês estão mais vendidos que Coca-Cola em lata. O juiz apitou e eu sou camisa 10 no jogo. O Silvio eu sei que é Santos e a Ana Botafogo. Acredito em Buda e o Carlinhos e Jesus. Tá chovendo, chamo Sombria e o Arlindo Cruz. Derrubo barreiras e o Ronald Golias. O Clark é quente e os boy é fria. Aqui é Team Terra, vivo, é claro. Eu vou largar o Mix e o Gilberto é Barros. Eu vim fazer um som só pra dar um brilho. Isso é com Pepe, os maloca que pirou. Ataque frontal, cada linha que é um tiro. Em terra de trap, os boom bap é aquilo. Eu vim fazer um som só pra dar um brilho. Isso é com Pepe, os maloca que pirou. Ataque frontal, cada linha que é um tiro. Terra de trap, os boom bap é aquilo. Foi no dicionário Aurélio, bebida fonte. Vocês não rimam nada, mas a Marisa Monte. O Pelé tem mil flows, eu roubo dele e fico com milhões. Sou da banca do Alibaba, para os 40 lajões. A pé é o James Bond, me dá minha bike. Minha rima é uma Ferrari, então a tua é Rita Cadillac. O barco é Gil do Blues, a turma é do pagode. Aviões é do forró, o Ed é rock. Vocês não são operadora com mensagem pra mandar. Eu rimo no seu orelhão, o Edson no celular. Comédias viver no escuro e a Cintia luz. Vampiro quer chupar seu sangue e Oswaldo é cruz. Trago no bolso as gramas, o Pablo traz um quilo. Vou invadir o seu acústico e vai ser aquilo. Etiqueta eu não tenho, porque eu só uso na blusa. Vocês não usam a mente, mas o caso usa. Não decifrou o trocadilho, chamo James Bond. Ela é linda vindo de frente, mas de costa é gold. Eu não matei, mandei o Maurício matar, ele que quis. O machado é de Assis, eu não quis, a Cássia quis. Marcelo fuma um beck, eu fumo derby, MV Bill. No rio da minha rima, mais o Damon Hill. Não temo, José Serra, meu flow é uma daga. É muito rap fanho, muita Lady Gaga. Tô sem roupa nova, mas aí o Frankenstein. Comédia rima igual, tipo Pepe e Neném. O Sérgio é malandro, o Moacir é franco. Se o Baco for Exu, vou chamar o Silvio Santos. Cantaram movida rima, enquanto vinha é diesel. Ataque frontal tá no topo, da F é outro nível. Eu vim fazer um som só pra dar um brilho. Isso é com Pepe, os maloca que pirou. Ataque frontal, cada linha que é um tiro. Em terra de trap, os boom bap é aquilo. Eu vim fazer um som só pra dar um brilho. Isso é com Pepe, os maloca que pirou. Ataque frontal, cada linha que é um tiro. Terra de trap, os boom bap é aquilo.